nossa programação para a exibição do melhor podcast do universo. Podcast. Mano, na moral, velho, eu queria fazer isso. Bom, eu tenho 20 anos e eu queria fazer um podcast pra mim porque eu sou top. Bora começar essa porra, mano. É o seguinte, boa noite pra você que tá me ouvindo, boa noite pra você que não tá me ouvindo, mas mesmo assim eu espero que tudo dê certo na sua vida e que possamos ser amigos algum dia. Cara, eu tava aqui pensando, que quantas pessoas você conhece que namorou com duas meninas e as duas foram pro Japão? Pois é, essa pessoa sou eu, velho. Eu tava aqui pensando, cara, eu tava tão apaixonado, velho, tava tão feliz, porque que... Sei lá, mano, eu simplesmente odeio pessoas nipônicas. É uma bosta. Eu tô dando risada de mim mesmo. Caralho, velho. Mano, na moral, se você aprendeu a tocar violão pra tentar pegar a menina, cara, desista. Velho, não dá certo. Vai por mim. Quando eu saio do banco pra pegar meu salário, eu nunca dou dinheiro pra tiazinha que fica lá pedindo. Sei lá, mano. Ela não merece. O jogo do risado é foda, velho. É, tive uns problemas técnicos de novo. Eu tava rindo de novo da minha piada, mas tudo bem. Mano, é foda, velho. Esses dias eu tava enrolando no trampo. Daí meu chefe perguntou: e esse zóio vermelho aí? Daí eu falei que tava fumando maconha pra não falar que eu tava chorando, velho. É paia. Mano, na moral, eu gosto de ficar sozinho com meus pensamentos, tá ligado? Às vezes eu penso em umas coisas da hora, tipo, por quê, saca? Aí você fala, ah, por que o quê? Ah, tudo dando errado. É como assim, mano? Você tem saúde, você tem uma vida boa. Mano, sei lá, se você considerar uma vida boa um pai que destrói sua vida desde os seus 12 anos de idade, eu tenho uma vida boa, cara. Eu tenho uma... Os caras do risado, que socorro! Cara. Porque olha pelo lado bom, mano. Eu tenho 20 anos, eu tenho um emprego, eu tenho uma casa pra morar, eu tenho meus amigos. Você fica, porra, cara, você é feliz. Porra, eu sou muito feliz, mano. Olha só a minha felicidade. Olha o ânimo que eu falo, porra, eu sou feliz, velho. Sabe por que eu sou feliz? Porque as infelizes que eu namoro vão tudo embora, mano. Tomar no cu. Aí você fica, ah, mas menina não é tudo. Claro que não, né, mano? Porque você não precisa fuder, né? Você não precisa ter carinho, você não precisa ter atenção. Não, é de boa. Você tem saúde, né? É o que importa. Ah, velho, na moral, chega. Tá bom já por hoje. Tá, a produção falou que ia falar mais. Porra. Não, mas assim, mano. É da hora porque no trabalho você é feito de peão, né, mano? Você faz tudo que os caras mandam. Você não tem direito de opinar em nada. Você... Às vezes as pessoas fodem com sua vida, tipo, todo dia. Só que é bom, né, mano? Eu não posso reclamar. Eu tenho emprego. Tô na frente da metade da população do Brasil, né, cara? Porque aquele mano que arranjou 10 filhos e precisa de um emprego pra sustentar ele não precisa mais do que um jovem que não tem nada melhor fazer e trabalha no mercado, né, cara? Então, tamo aí na atividade. Esses dias eu tava indo na autoescola ver se eu tinha passado na prova teórica. Fiquei mó feliz. Só que daí todo mundo falou, porra, mano, é fácil, só um idiota não passa. Eu fiquei, caralho. Ainda bem que eu não sou idiota, né? Agora eu vou começar as aulas no simulador, cara. Tô pensando. Porra, eu tô pagando quase 400 pila pra brincar de videogame. Foda. Ainda bem que o Bolsonaro vai tirar o simulador, né? Ô! Oh! Mentira, velho. Ô, verdade, não sei. Mano, na moral, não importa se você apoia o Bolsonaro, se apoia o Lula, se apoia o Haddad. O que importa... É se você fica lacrando nas redes sociais, velho. Porque, cara, se você lacra nas redes sociais, eu sinto muito, mas você não merece estar vivo. Eu não mereço estar vivo, mas você não merece mais ainda, cara. Mano, você podia ter dado essa vida pra um recém-nascido que morreu no parto, tá ligado? Você podia ter feito algo de bom pra humanidade, mas não, você prefere ir no Facebook lacrar porque sua vida é medíocre. Não que a minha não seja, mas você ganha, velho. Porra. Mas eu fico puto quando eu tô falando comigo mesmo, mas... Véi, é normal, porque... Às vezes até eu tenho raiva de mim, agora eu entendo que as pessoas se afastam. Quando eu vou sair com alguém, eu nunca tenho nada pra fazer. Por isso que eu levo o violão. E é por isso que as pessoas vão embora. Droga, eu dei risada de novo. A galera não tá colaborando, mano. Mas você não deve saber disso, porque você tá me ouvindo e deve tá pensando, velho, o mano tá falando sozinho, dando risada. Mas tudo bem, a vida é assim, cara. Se você vê alguém na rua falando sozinho, não dê risada, cara. Dê um abraço nela. Porque se ela tá ouvindo um podcast, quer dizer que ela se sente muito sozinha, mano. Ela precisa de companhia. Na moral, eu falo isso por experiência própria. Pior de quem ouve o podcast é quem faz podcast, mano. Puta que pariu, velho. Você tá falando pra pessoas que nunca te viram e nunca vão te ver e que só gastam o tempo delas, tipo, enquanto vão pro trabalho. Tipo, você não significa nada além de um passatempo na vida das pessoas, cara. Parabéns, você venceu na vida. É foda, as pessoas falam, porra, mano, mas isso é muito negativo. Você... Não vê o lado bom das coisas. Pô, o lado bom das coisas, mano, é você tá respirando, né? É todo dia você levantar a cabeça do seu travesseiro e pensar, porra, mais um dia, que beleza, cara. Eu vou seguir minha vida tranquilo, eu vou correr atrás dos meus sonhos, eu vou ser alguém pra depois eu simplesmente morrer, porque essa merda não faz sentido nenhum, cara. Mano... Na moral, eu tenho inveja das pessoas que conseguem realizar seus sonhos, mas ao mesmo tempo fico tipo, por que, mano? Você vai morrer, tá ligado? Isso tudo vai ter sido em vão, então não faça nada. Ou faça também, não sei, o tempo é seu. Véi, eu realmente queria muito fazer esse podcast, mas agora eu tô pensando, caralho, mano, por quê? Pô, eu estraguei o rolê de domingo que era gravar com a galera pra fazer isso. Show de bola. Mas se bem que o Rafael concordou com isso, então tamo aí, Rafa, é nóis. Mano, quando você não tem ninguém pra gastar seu dinheiro e você tem um salário de R$1.200 e você não tem um pai que gasta todo o seu dinheiro com a desculpa de que vai pôr combustível no carro, dá pra você viver bem, mano. Tipo, pagar as contas da sua casa porque seu pai não paga elas... Pagar um celular caro pro seu irmão porque seu pai comprou no seu nome. É... Mano, pagar autoescola. E, sei lá, mano, sobra R$20 pra você se divertir, cara. Vida é uma beleza, trabalhar é muito bom. Sabe, eu entendo a galera que fala, porra, mano, meus pais, velho, os caras são foda, né, mano? Eu entendo, mano. É foda quando seu pai te dá atenção e carinho. É um pai da hora e você simplesmente caga pra ele, né? Eu queria ter um pai legal, mano. Deve ser da hora. Mas a vida é injusta, né, bicho? Tem muita gente que tem saúde, né? Saúde é importante. Ainda bem que eu tenho saúde. Porque daí eu posso continuar trabalhando e vivendo essa vida miserável que eu levo. Porra, dei risada de novo. Puta que pariu. Mano, eu dou risada sozinho. Eu bato no microfone. Eu posso fazer o que eu quiser porque o podcast é meu, velho. E, mano, na moral, eu realmente não queria que você estivesse ouvindo isso. Então desliga esse podcast. Vai bater punheta. Vai mandar mensagem pra sua ex-namorada. Beber um corote, sei lá, velho. Só não ouve isso aí não, velho. É nóis. Pau no seu cu, filha da puta!